tuas leis. Vem, Senhor, agora com tuas mãos escrever tuas leis nas tábuas do meu coração. Escreveste nas pedras as